Vamos cantar: Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Todos juntos, vai lá. Mais certeza. Jesus, tu és o meu cantar. Mais a estrada. Tu és a estrada mais bonita. Por onde eu devo? Por onde eu devo caminhar? Vamos lá. Jesus, tu és a o que é que ele faz? Que faz a vida florescer. E quem mais? Tu és a chama da alegria. E o que é que essa chama faz? Que faz brilhar todo meu ser. Esse é o nosso Deus. Ele é o motivo da nossa adoração, do nosso louvor, a Ele toda honra e toda glória. Vamos seguir cantando. Jesus, tu és a melodia. A voz, o canto. A voz, o canto, a emoção. Tu és a força. Fazer o quê? Majestade, louvado seja o nosso Deus. Pode ser. Amém. Deus está à procura de um povo e Ele classifica este povo como Eu estou à procura de verdadeiros adoradores. Sabe qual é o meu desejo nessa hora? É de que quando Deus passe os teus olhos aqui neste local, Ele me encontre. Quando Deus passe os olhos aqui, Ele consiga te encontrar como verdadeiro adorador. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso eu quero convidar você a continuar o que estamos fazendo aqui, com a tua alma, com a tua vida, com todo o teu ser. Continuar entregando a tua vida, pois uma vida de adoração não faz sentido somente quando estamos aqui na multidão. Uma vida de adoração é principalmente quando nós saímos daqui.